4-3 Control, good morning, this is Tam 3520. Controle Tam 3, 20, câmbio. Prossiga. Afirmativo 320, solicita como final 170. Submantenha 170, 3520. Tente para 170 como final agora, 3520. Seguro 20, mantenha 170, chame o centro 2685, apenas 2545. 2685 agora, graças a Deus. Charlie, muito bom dia, gol 18 no Zec, está passando 3 mil pés, iniciou curva direita. Luna 7, bom dia, submarino 360 da Elvis. Dial 360 sem restrições, gol 18 no 7. Paulo Salvador, é o TAM, Mike, X-Ray, Charlie. São 219. Semi para o Charlie. Estou chamando na frequência do controle, chame o solo em 1219. 1219, graças. Paulo Salvador é o da Mike X-Ray Charlie. Sim, quem chamou? Da Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie, por gentileza, 118 decimal 95. 118 95. no 897, vai passar um 70, chame o centro em 125, 1, altera um 3325. 251, 3325, boa.